incapazes de aceitar e resistirão. Essa arrogância não vai levá-los a nada. Eu vou ter o poder da manopla em minhas mãos. Eu agradeço porque agora eu sei o que vou fazer. É questão de tempo pra esse universo ser destroçado com as joias que vocês coletaram pra mim. Criar um novo repleto de vida que não saibam o que foi tirado. Apenas o que foi dado. Os humanos não conseguem conviver com seu fracasso. Então vou exterminá-los. Um novo vai ser criado. Em sangue vai ser banhado. Mas vai ser um universo grato. Isso nunca foi pessoal. Toda essa violência era só pra alcançar a paz.